Essa é mais uma produção do Garoto do Melody. Esse garoto é sensacional, moleque. Naquele dia que me viu latindo, eu prometi pra você que voltaria. Fui buscar meus sonhos no garimpo. Tinha decidido ficar rindo. Yeah.